está livre, azul 489, chame táxi. Tower, good morning, turn 3283 is with you on final runway 10. 3283, I have been signed to QNA 01016. Check landing gear, clear to land the runway 10. Wind 150 degrees, 07 knots. 3283. 3283, clear to land runway 10, gear down. 060. De November Alpha, confirme, vai prosseguir a fachada quantas milhas e qual setor? Eu passaria do 227. 227, passaria. Já teria atualização do nosso plano? Ainda não, né? Ativo o 227, já soltei duas vezes já junto à sala IS. Mesmo informou que já está sendo transmitido, ok? Apenas a demora para chegar aqui no sistema, mas assim que chegar eu chamo para a cópia. Muito obrigado, meu amigo. Alfa, na escuta, cópia. November Alfa, vou local Salvador Salvador, que sobrevoa TG Libera Cruz, dá um número pés, decola da 17 com curva direita, ingressando no corredor Axé, aciona padrão 01971. Controle 120.8, torre 118.95. Controle 120.8, Índia November Alpha, chame a torre 1895 para acionamento táxi de decolagem, parte 4 com 02 a bordo, altímetro 10 no meia, bom voo. Solo, gol 9046 para o táxi 180 a bordo, 346 até Megaleão. Direita Índia Alfa, com esperador 18895, altímetro 10, 1 no meia, então bom voo e bom dia, gol 9046. Direita Índia Alfa, 18895, boa, 9046. Bom dia, chame para o táxi. 206 Aracaju, 230 está autorizado, via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5525, controle 120.8. 230, Golf 677, 10 esquerda, Fuca, Jão, Maracaju. 5525, 208, gol 906. Certo, gol 906, chame pronto, pushback. Para. C20 Galeão, só o POB. 098, táxi via pátio Índia e Alfa, com esperador 18895, altímetro 10 no meia, bom voo e bom dia, azul 4089. O 9046, boa tarde, vento 160 graus, 089, livre decolagem da 10, o gol 9046. Galera, decolar, 9046. Torre 118.95. direcionar e para o táxi, chama a torre 10895, altímetro 10 no meio, bom voo, que é Vitorino e Juliette. Boa tarde, está 3193, Galeão, aguarde cópia 380, prepara a subida da El. Saída da El, 3193, aguardando cópia. Salvador, está 3283, boa tarde. Boa, está 3283, táxi via Alfa. E após prossegue via Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, está 3283. Nós 24, desce para 3.000, para 1015, completando a via. 3.015, 924 via. Dois, dois, estabilizado. Gol 322, o ILS. 328, chama a torre, 10895. 295, boa. Azul 4089, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Temos aeronave a 2 milhas externo para pouso na 10, azul 4089. Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5527, controle 120, decimal 8. Autorizado o Galeão, nível 380, autorizou no 0. A 10 marca pode conforme o plano. Decola down no 0 com curva direita. Dael após beta, após bridge. 5527, 1208, estão 3193. Correto, estão 3193, portão 1, não chame pronto, pushback, acionamento. Chamará, pushback, acionamento, 3193. Colado ao 07, chame controle em 1-20, decimal 8. 208, boa. Cada alta presente. Roda El, sobe 340. Autorizado da El para o 9046? Autorizado. Autorizado da El 340, 9046. Oscar, mantém os corredores. Twindia Juliette, o segundo ponto de espera da ótica, ajuste 90 no 5, tem um Johnny no 50, que já há algum instante irá ingressar na pista 17, o Twindia Juliette. Aciona 5526, controle 120, decimal 8. Privado, Campina Grande 390, Brasilu 10, tem uma pós direta, decola 10 por 20, busca de parte 5526, transponder, controle 1208, voo no 754. Correto, voo no 754, portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. 754. Índia Juliette, prossiga. Oscar Zulu, prossiga. Dez milhas fora, Oscar Zulu. Zulu, local Salvador, Salvador, confirme afastado quantas milhas? setor sul ou setor norte? Exame para Alfa, linha e mantém cabeceira no 7, de forma alvo de Juliette, licença de classe. No 600, completa, final chama a torre agora, 10295. De Papa Oscar, mantém no 1500, chama a torre para ingresso no circuito, 10295. 18,95, Papa Oscar. 924, 2000 pés autorizado, ILS reporta estabilizado, 924. Reporta lá estabilizado, 924. 120, decimal 8, torre 198, decimal 95. 19. Torre, aquele cardeal, boa tarde, Papa Tango, bom dia, Papa Oscar. Índia Paparós, costa destino 095, reporte final de 3 milhas, o vento 160 graus, 09. Portará final com 3 milhas, 07, centro do vento, Paparós. O azul 409, livre decolagem 10, vento 160 graus, 09. Sou em Salvador, voo 9600, uma milha de marcador externo, trem baixo para lá. Voo 9600, continua a aproximação, aguardando pista livre, tem um Embraer da Azul, iniciando a rolagem 10, ajuste na 05. Na 05, aguardando, voo 9600. O Vitor, Índia, Juliette, decola a temporada? Vento 170 graus, 109, e decolagem zona 7, o Vitor, Índia, Juliette. 8. Bom dia, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte da Juliette, beleza. Trouxe Salvador, 6315. 6315, prossiga. 2-2, prossiga. Já tentou contactar vários clientes que não conseguiu. Afirmativo, ele assinou uma falha de comunicações aqui, a gente vai dar prioridade para ele. 150, forma de trave, mais, para dar prioridade ao voo. 10 até Sidur, Serra Índia, Delta Uniforme Romeu Sidur, após direto, conforme a rota do plano, decolada 10 com curva à direita, na subida da El, após Leda voa direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona transponder 5506, controle 120, decimal 8. Passou pra gente aqui a situação, 697. Cancela o 7600, desce para 2000. Ok. Equacionado, qual o código a partir da presença? 5421. 5421. Ativo. Vai fazer um 360 mais aqui pro setor norte. Tem um grande número de urubus aqui no alinhamento da 17. Gente. O azul 409 decolado, 03, chame controle 120-8. 208, boa tarde. O Vitor de Juliette, decolado 03, chame controle 120-8. 208, prato, Juliette. Passa a Duna, completa o ILS, chama a torre agora 118-95, 9924. 895, 924. Você me chamou o solo? É, o Papa 2-0, no Bate Militar, está pulando instrumento para a Fortaleza, no 090, solicitou autorização e treinamento. Segundo para pouso, a aeronave que o precede, a aeronave da companhia, o ajuste na 05. 7, voo 94. O Índia Nome Alfa tentando encher a turbulência do Bang da Gol, livre decolagem 17. Da Lotar, aciona 5471, controle 120, decimal 8. Autorizado, Fortaleza, 090, 51, parte decolagem, 5500, da Lotar, 471, é o tirando ponto, 208, é o controle. O senhor confirma o transponder, rumo 20? 5489. Azul, prossiga. Confirma, 360. É o que eu tenho aqui, 360, confirme. Tá, grato, 360. Meia 320, completando a via para 4000 pés, 1015. Via 4000, com 1015, 6300. Foi decolada ao 105, chame agora o controle, 120.8. 1208, Indiana Romero Alfa. Fala, Gondom 600, liberando. Diego 600, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 600. Trip 5447, cópia. Liga só. Trip 5447, barreiras, nível 200, está autorizado, direto Lapa, após, prossegue direto para Barreiras, decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, após Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbo, após direto Lapa e após direto aciona 5545, controle 120, decimal 8. Baixando e travando, vai para uma final normal da nossa equipe. Foi direto Cogbo, foi direto Lapa, foi Barreiro, controle 208. Pátio 3, correto, chame para o nosso pushback, acionamento 5447. Controle Salvador, Papa Uniforme, Índia Delta November. Papa Uniforme, Índia Delta November, prossiga. Acena 0403. Controle emocionante 6320, tem condições de liberar a velocidade? O 6320 será o 5 na aproximação, o reduz para 240 mais. Reduzindo 240, 6320. Deixa agora de para o ingresso no 7, vamos andar na cabeça. Serra Lima, nossa identificação pelo Serra Lima. 24 no solo, 17, vive direito, chame solo, 219. 219, direito, 94. Quilo Serra Lima, sendo 0404. Tanto que Luiz autorizado, ingressão 7, reporte ainda pronto. Diego 924, táxi via Alfa, aguardando a cidade Juliette para ingresso. Aguardando a cidade Juliette, 924. CIENG, autorizado backtrack, reporte ficha livre. Sesca Zulu, ingressa no Interlagos, aguardando transferência e mantém 510. Mantém o litoral, o hotel Sesca Zulu. Sesca Juliette, 600. 600, mantém a posição da Juliette. Mantém a da Juliette, 600. Troy. Mike Quebec, pra você? Quebec, quero Lorenzo Mil Pés, 17, está autorizado, curva à direita após decolagem, corredor Axé, aciona 0161 no padrão, controle 120, décima 8, torre 118.95. 1251, alterna 1339, 5489. 1353, controle do Axé, 6315, pode funcionar de cima? 6315, 2000 pés. 1015 autorizado LS. 2000 autorizado LS, chané 6315. Altímetro no 0, no 5, bom voo, Quebec. CLB, rumo 20. Prime táxi via parte militar. Reporte no hotel para o cruzamento, rumo 20. Pode dar meia. Visão 17, o vento 140 graus, 0 mais mancha. Ok, então aguarde autorização, ok? Gondi 06 vai passar duas aeronaves de retaguarda e mantém a posição. É, ele tá subindo aqui agora, na verdade, apareceu aqui. E agora aguarde, Gondi 06, aguarde, por gentileza. Prossiga 6315. Tem um tráfego anti-cast aqui sobre Dona, ele tá indo pra Pouso Salvador também? Também, Pouso em Salvador. Pouso Salvador, a gente vai reduzir aqui que ele tá 10 milhas da gente. Separação prevista de 5 milhas, o 6315. Mantém o apuro de Duna e reduz pra 220 nós. Tá, vai reduzir só pra 220 nós então na proa de Duna, na 6315. O 697 completo, chama a torre 118-95, 697. 18-95, 697. Dirigindo 050, 6140. Bravo, no 697, não se escutando. Bravo, que Luiz, decolado às 21, nos chama agora o controle de 028. Limitando o lote, 6320. 6141, dirigindo 5000, 0 descoberta. Desce pra 2000, pés autorizado LS 1015, 6141. 2000, autorizado LS 1015, 6141. Salvador é o hotel Escazulu, próximo buraquinho. Chama a torre agora, 118-95 para prosseguir, hotel Escazulu. 18-95, Zulu, grato. Torre é o Papatão, hotel Escazulu. Papatango, hotel Escazulu, prossiga. Hotel Escazulu, helicóptero, transição na vertical de buraquinho, retenção é a parte 3. Ciente, hotel Escazulu, reporte no setor norte da torre, fez sobrevoo na base aérea de Salvador. Reporta lá através de nós da torre, Zulu. Trolhão no 20, decimal 8, Olimpo 00, no pátio militar, livre acionar, chame táxi. A gente mantém a posição e aguarde pro tanto. Negativo, o centro só autoriza só a partir das 16h40, ok? Horário previsto segundo o NOTAM, pelo Presul 44 até Guarulhos, ok? No momento será autorizado pelo Presul 10. 330, localizador, Xané 6315. Torre agora 118-95, 6315. 18-95, boa tarde. Boa tarde. Eu não compreendi, ele confirma a aeronave, chamou o cópia. 3 milhas no externo. Tentar reduzir, senhor. É, autoridade presente por hoje, né? Na esquerda na Pro 170 pro LS, 614, na autorizado LS. Ah sim, obrigado. Esquerda 170, autorizado LS, da presente, 614, obrigado. Ok, o Jambok vermelho aguardando. Paulo, passarei do 2227. O Jambok vermelho, 1540, aguarde. 2015 na Pro de Duna, vai estabilizar e remontar a 3 anos. Termo, patrulha 2027 Guarulhos, 180 está autorizado, via Whisky 1 até Bragança, Bravo Golf Charlie após direto, decolada 10 com curva à direita após a decolagem na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5562, controle 120, decimal 8, passarei do 2227. Se autorizou 180, Whisky 1, direto Bragança, é, na Whisky até Bragança, depois direto, vai decolada 10, em curva direita, da El, Leda, depois voa direto Ilhéus. Transponder 5562, o controle 1208, está pronto para o acionamento, passarei do 2227. Passarei do 227, livre acionar, chame táxi. Chama na Politax, 2227. Tá na remota 14, passarei? Afirmativo. Fecho. 3193 para Politax, acionamento 01. 01 na guarda, tá 393, previsão de mais uns 2 a 3 minutos. Maguato. Solo Salvador, bom dia, 32 no meio, para Mike, autorização Fortaleza. 32 no meio, Fortaleza, 370 está autorizado, guia pé Zulu 19, decola da 10, curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5551, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, Fortaleza, na pé Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 5551, transponder 1208, controle 132 no meio. Correto, 132 no meio, chame pronto, pushback, acionamento. Amaral, por estacionamento, 32 no meio. Ou no espero meio para o táxi, 111 ao meio, ok? Ou 58, colador, ok? Táxi, pátio Indy Alpha, posicionador 808, 95, altímetro 10 no 5, bom voo e boa tarde, boa noite, 06. Equipátio, tira a porta espera, 2095, obrigado, um ótimo dia. Fala, estacionamento no 08, bom no táxi, 54. 1697. Bom dia, táxi via Alfa, reportência da Juliette para ingresso, voo 1697. Autorizado Alfa, reportagem da Juliette, voo 1697. Confirme, chamou a aeronave pushback. Bono 754, 08. 08, aguarde o número 2 no setor, Bono 754, previsão de 2 a 3 minutos. Aguardando no 754. Né, 6141, continua a aproximação, aguardando a pista livre, o ajuste no 0105. Guarda aproximação, 1005, 6141. E chamou o solo. Tudo a bordo, Força Aérea 2522. Pátio Militar, reporte na hotel para o cruzamento com 222. 6315 no solo 27, semissolo 1219. CNM 1141, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 150 graus, 00 nós. Livre pouso 10, CNM 1141. Solo Salvador, CNM 315. 315, via Alfa, reporte antes da Delta para prosseguir. Informa o bandeirante, vai prosseguir ingressando na Alfa, ok? Então, via Alfa? Reporte antes da Delta para prosseguir. O Xenome é 315. Prossiga, Davi. 120, à direita na Alfa, prossegue. Reporte antes da Juliette para prosseguir. Ok, então vai estar na Alfa já, vai reportar antes da Juliette. Xenome é 315. O bandeirante vai dar passagem pra gente? Bom, vai dar passagem ao bandeirante, Oxiné 6315 na Alfa e vai reportar seguindo o tráfego antes da Juliette, Oxiné 6315. Ok, dando passagem ao bandeirante, a gente reporta antes da Juliette, Oxiné 6315. Solo Bono 697 para ingresso na Juliette. Meia quando autorizado, decola assim de imediato. Máximo Bono 806. Presente após o pouso do aeroporto da Curtição, Dona Zera Lima tem cabeceira e aguarde a autorização para a decolagem. Canal 6315 para informação, vai aguardar antes da Juliette, portão 08, encontra-se ocupado no momento, sim. Vou dar aguardar antes da Juliette, o paciente então 08 está ocupado. Estão taxiando. Reporte no pátio 4 para o corte. Boa tarde, Casulu. Faço táxi através sul da torre, por trás da torre, por gentileza. Através sul, então pela 35, seria já? Isso, afirmativo. Pela 35, boa tarde, Casulu. Só tem 6 aeronaves que estão taxiando. 7. CNM 141 no solo 30, livre direito, chame solo, Leandro 21, decimal 9. Direito, 219, boa. Da passagem do passarelo, só autorizar? Sim, assim como eu chamar o táxi, eu vou autorizar a guarda, vou no 754. Obrigado, 754. Solo, bom dia, CNM 141, livre 6, 2. Dia, 141.